Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olá você, meu amigo, minha amiga. Está começando aqui na sua rádio preferida mais uma edição do nosso programa Central do Sertanejo. É sertanejo de qualidade na sua rádio preferida. Que beleza! Começando mais uma semana em clima de energia positiva e alto astral que só essa rádio tem pra você, né? Que beleza! Olha, muito prazer aonde você estiver, em casa, no carro, trabalhando, tá curtindo a gente? Muito obrigado, muito obrigado! Eu sou Silvio Ferraz e a partir de agora estarei junto com vocês no comando do Central do Sertanejo com muita música sertaneja. Olha, essa semana tá demais, né? Hoje, segundona, dia 16 de dezembro do ano de 2013, faltando aí 16 dias para terminar o ano, estamos na lua crescente, hoje dia do teatro amador. Parabéns aí, então, a todos os artistas amadores desse Brasil, são muitos, né? São muitos, com certeza. Segundona, 16 de dezembro, já começo falando pra vocês aí do cara que tá fazendo o maior sucesso no mundo do sertanejo, é o Paulinho Reis. Paulinho Reis no coração paulista. O restaurante Quatrino, localizado no coração de São Paulo, abriu suas portas para uma única apresentação do cantor e compositor Paulinho Reis, que inclusive há um tempo atrás esteve aí no programa da Ana Maria Braga. Hits como Apaixonado por Você, Te Faço Mulher e Deus eram sucessos aí que levaram o público ao delírio, tá bom, né? E a música que tá fazendo sucesso, o nome dela é Te Faço Mulher. E você vai curtir agora no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Fala que é de mim que você gosta, diga que sem mim não é. Eu tô, faço o que você quiser, mesmo me esnobando, te faço mulher. Diz que não tem nada a ver, mas não larga do meu pé. Assume que eu sou seu homem e só comigo se sente mulher. Você quer carinho, eu dou. Você quer beijinho, eu dou. Faço o que você quiser, mesmo me esnobando, te faço mulher. Diz que não tem nada a ver, mas não larga do meu. E só comigo se sente mulher. Fala que é de mim que você gosta, diga que sem mim não é mulher. Diz que sou cachorro atrevido, que eu não presto, sou bandido, mas tenho o que você quer. Fala que é de mim que você gosta,

Vai, vai, vai no cavalinho, vai. Sucesso do Léo Rodrigues, aqui no Central do Sertanejo. Segunda, 16 de dezembro. Passou por aqui também, abrindo a nossa segunda sequência, João Guilherme e Vinícius, a Rocha das Novinhas. Tá chegando informações na sua segunda-feira. Fernando Santiago faz lançamento de CD solo. Fernando Santiago lançou no programa Domingo Espetacular da Rede Record seu primeiro CD intitulado Fênix. Olha, você sabe quem é Fernando Santiago? Não sabe? Fernando Santiago foi o primeiro Fernando da dupla Fernando e Sorocaba, isso mesmo. Que ressurge após anos de luta para conseguir aí o mercado sertanejo de novo. O cantor traz seu novo álbum promocional, produzido pela Videosong, com 4 músicas que vão do romântico à nova mistura do sertanejo reggaeton. Tá certo. Você que não conhece o Fernando Santiago, foi o primeiro Fernando da dupla Fernando e Sorocaba que juntos estouraram no mercado sertanejo com músicas como Noite Enluarada, O Amor, entre outras. Olha, fez bastante sucesso, né? A parceria durou aproximadamente 2 anos e Fernando Santiago saiu do projeto e hoje retorna ao mercado com novos projetos, fazendo o que mais ama, que é cantar. Fernando Santiago segue sua carreira solo e já prepara para gravar o seu primeiro DVD neste ano de 2014, que está chegando aí em São Paulo, tá bom? Quem está fazendo também lançamento na programação aqui do Central do Sertanejo, que é o Eric Monteiro. A música, Um Beijo por Minuto. Ótima segunda-feira para você. Numa hora, mais de 1.400 em um dia eu tô contando. 40.000 beijos por mês, dá uns 500.000 por ano. É isso que você me deve, então vai logo me pagando. Sem feriado, férias, greve, eu tô aqui te esperando. Eu não vou te cobrar os juros, e pra você me pagar tudo, divido em 50 anos. 25 milhões, 920.000 beijos. É isso que você me deve, pra matar o meu desejo. 25 milhões pra pagar. Vem pra cá e me dá o primeiro. 25 milhões, 920.000 beijos. É isso que você me deve, pra matar o meu desejo. 25 milhões pra pagar, então é melhor começar. Vem pra cá. Férias, greve, eu tô aqui te esperando. Eu não vou te cobrar os juros, e pra você me pagar tudo, divido em 50 anos. 25 milhões, 920.000 beijos. É isso que você me deve, pra matar o meu desejo. Vem pra cá e me dá o primeiro. 25 milhões, 920.000 beijos. É isso que você me deve, pra matar o meu desejo. 25 milhões pra pagar, então é melhor começar. Vem pra cá e me dá. Aí, lançamento aqui no Central do Sertanejo. Eric Monteiro, Um Beijo por Minuto. Super sucesso, né? Música bacana demais. O cara tem uma potência vocal enorme. E agora, a partir de hoje, essa música faz parte da programação do Central do Sertanejo aqui na sua rádio preferida. Olha, eu quero agradecer a todas as emissoras que estão retransmitindo o Central do Sertanejo, que é o programa sertanejo de maior sucesso no Brasil inteiro. São centenas de rádios que transmitem o Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz, e é um prazer imenso estar juntinho com vocês nessa segundona, 16 de dezembro. Eu peço intervalinho, né, produção? Intervalinho rapidinho. Já já eu volto falando aí informações sobre o Alex Ferrari, ele que encerrou a sua turnê na Europa e a turnê foi o maior sucesso. Daqui a pouquinho eu tô de volta, terceiro bloco Central do Sertanejo. Não sai daí, já tô voltando. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Mente Indie, estás no lugar certo. Mente Indie, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, com 60 minutos de duração, aqui na tua Antena Best. Alinhas? Há quem diga a palavra amor num papel. Há quem a escreva nos lábios. Há quem a cante com tinta. E quem a pinte em música. De todas formas, é sempre Moment in Love. Moment in Love, de segunda a sexta, a partir das 9 da manhã e até às 9h30, na Antena Best. O fim de semana é tempo de viajar, de descobrir ou simplesmente de reviver. Manhãs a Leste é um espaço com música dos países do leste europeu para conhecer as suas gentes, costumes e tradições. Embarque nesta surpreendente viagem pela música. Manhãs a Leste, domingos, entre as 10 e as 10h30, Antena Best. Zone, sábados, 7 da manhã, na Antena Best. Play Hits. De segunda a sexta-feira, a Antena Best traz uma chuva de sucessos para você. São duas horas com muita energia, músicas e quadros que prometem mantê-lo bem animado até o final do programa. Play Hits com David Becker. De segunda a sexta, a partir das 6 da tarde, na Antena Best. As segundas é sempre abrir. Digital Club Mix. Às 7 da manhã, Antena Best apresenta-te o melhor da música eletrónica com o DJ Rodolfo Sabino. Nunca mais vais ser o mesmo depois de ouvir às 7 da manhã, segunda após segunda, Digital Club Mix, aqui na tua Antena Best. Alinhas? Já estamos de volta com Central do Sertanejo. De volta com Central do Sertanejo, na sua segunda-feira, 16 de dezembro do ano de 2013. Olha, o ano de 2013 tá indo embora, né? Tá chegando aí o ano de 2014 e tem muita novidade no Central do Sertanejo. Comigo, Silvio Ferraz. Olha que beleza, hein? Abrindo mais uma sequência, a nossa terceira sequência dessa segunda-feira. Chegando aí o som de João Neto e Frederico. Parei! Procurou com as próprias mãos, quis beijar em outras bocas. Agora se arrependeu e quer voltar. Tá louca? Fala mais que um papagaio. Nessa hora eu não caio. E o que cairia bem em você? Um raio? cara essa me explica por favor. Tá parecendo que comeu e não gostou. Aceita que dói menos, me perdeu, cê se ferrou, parei. Se acreditar que você vai mudar, parei. Segura que o bicho vai pegar, parei. Sente um drama, eu tô solteiro e começou fim de semana, parei. Se acreditar que você vai mudar, parei. Segura que o bicho vai pegar, parei. Sente o drama, eu tô solteiro e começou fim de semana. As mãos, quis beijar em outras bocas, agora se arrependeu e quer voltar, tá louca? Fala mais que um papagaio, nessa lorota eu não caio, e o que cairia bem em você? Um raio? Cara, essa me explica por favor, tá parecendo que comeu e não gostou, aceita que dói menos, me perdeu, cê se ferrou, parei, de acreditar que você vai mudar, parei, segura que o bicho vai pegar. Eu tô solteiro e começou fim de semana, parei. De acreditar que você vai mudar, parei. Segura que eu deixo a pegar, parei. Sente o drama. Eu tô solteiro e começou fim de semana. Parei. De acreditar que você vai mudar, parei. Segura que o bicho vai pegar. Sente o drama. Eu tô solteiro e começou fim de semana, parei. De acreditar que você vai mudar. Segura que o bicho vai pegar, parei. Sente um drama. Eu tô solteiro e começou fim de semana. Me perdeu, cê se ferrou. Me perdeu, cê se ferrou. Parei. Parei. Tá aí o som de João Neto e Frederico aqui na sua rádio preferida Central do Sertanejo. Comigo, Silvio Ferraz, nesta segundona, dia 16 de dezembro do ano de 2013. Trago informações pra você agora, nesta segundona. Vou falar do cantor Alex Ferrari, né? Tivemos aí o lançamento do cantor Alex Ferrari na semana passada no Central do Sertanejo, né? Na nossa segunda semana, que eu trouxe aí o Super Som Peguete. A galera gostou, a galera tá curtindo e já tá fazendo aí super sucesso, é o ponto de ser a segunda mais tocada aqui do programa Central do Sertanejo. O Alex Ferrari encerrou sua turnê na Europa. Alex Ferrari encerrou neste fim de semana a sua turnê na Europa com chave de ouro na casa de shows portuguesa de Olagorra. O artista, que passou por uma turnê imensa na Europa, volta para o Brasil na próxima semana para divulgar a sua nova faixa, que não é a Peguete, já tem música nova. É Te Pego e Pá. Ritmo certa eletrônico, ou eletrônico nejo, né? Do jeito criado aí, o ritmo que foi criado pelo próprio Alex Ferrari, que virou febre na Europa e agora em todo o Brasil. Alex Ferrari diz o seguinte: estou muito feliz em encerrar esse ciclo com o reconhecimento por todo o trabalho, o sucesso dos meus shows, minhas composições e reconhecimento do público. Isso é muito válido para mim. Volto com uma bagagem imensa e com uma sensação de dever cumprido. Em agosto, volto com novidades para cumprir minha agenda de shows no verão europeu. Mas estou feliz em voltar ao Brasil para rever minha família, amigos e descansar para recarregar as minhas energias. Tá bom, o cara tá com tudo, tá podendo, tá por cima. Tava fazendo turnê na Europa e você vai curtir agora no Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz, Alex Ferrari. Peguete! Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, peguete. Ela gruda em mim, gruda que nem chiclete. Isso é Alex Ferrari. Ela quer namorar, eu quero só ficar. Mas ela não entende que não vai rolar. Mas ela é louca, fora da casinha. Se dou um fora nela, ela fica piradinha. Mas ela pira, fala que não é peguete. Mas ela pira, me

Tenho como dia, livre como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Pra terra onde ninguém vai amar alguém, é deixar fluir sentimento e ser capaz de amar, amar simplesmente. Veio inteiro, veio como dia, livre como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim. Varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Você curtiu o som da Paulinha Fernandes, Um Ser Amor, aqui no Central do Sertanejo, nesta segundona, dia 16 de dezembro. Que maravilha, que beleza. Olha, nosso programa tá indo embora, né? O que é bom dura pouco demais, mas amanhã eu prometo que eu estarei de volta juntinho com vocês, né? Terça-feira chegando amanhã, dia 17 de dezembro. E eu tenho a saideira de hoje ainda, que é uma música, um sucesso que explodiu aí no ano de 2010, 2011 e que você vai recordar comigo aqui nessa rádio que é sucesso total. Aliás, eu quero agradecer a todas as afiliadas, né, do Central do Sertanejo que retransmitem esse programa, que é um programa que está fazendo sucesso em centenas de rádios por todo o Brasil. Galera, um grande beijo! Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Amanhã eu estarei de volta nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo o Central do Sertanejo. Comigo, Silvio Ferraz. Até amanhã, galera. Deixo vocês com a saideira, Bruno Marrone e Claudinha Leite, Doce Desejo. Até amanhã, valeu! Alô,